Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos trabalhar a respeito de como educar o ouvido melodicamente. Então pessoal, a gente já fez, foi na aula passada, se eu não me engano, foi na aula passada sim, aqui no blog e também lá no canal do YouTube, onde você pode digitar professor José Conceição, vai aparecer a minha foto e você clica lá no, na imagem, né? Vai lá no meu canal do YouTube, caso você não seja inscrito, se inscreva lá para ajudar, pessoal. Infelizmente a gente tem que ficar assim, pedindo, né? Mas você não é obrigado a se inscrever não, tá? Se inscreve se você, se seu coração mandar aí, ok? E a gente tem aqui o blog, né? Com postagem praticamente diárias, né? E também lá no YouTube. Vamos seguir aqui. Então, pessoal, é o seguinte. É muito complicado para quem começa a estudar o violão, né, e aprende um monte de coisa, né, um monte de exercício de técnica, de acordes, escalas, e depois na hora de fazer um acompanhamento, fazer um solo, tirar um solo de ouvido, tem dificuldade ou às vezes nem consegue. Mas isso, o que acontece? Você consegue trabalhar isso de maneira correta através da percepção, né? De você, da repetição dos intervalos, porque música é feita de intervalos, né? Não tem nada em música que a gente não faz se não é a respeito, utilizando os intervalos. Então a gente tem que trabalhar os intervalos para poder educar o ouvido e dessa maneira facilitar aí para fazer os solos, né? E tirar o solo de ouvido e educar o ouvido aí, nesse caso de hoje, melodicamente. Então aqui a gente trabalhou a escala de Dó maior, a escala de Lá menor. E depois eu dei uma sequência de improvisação, no caso, né? Anotei e a gente está trabalhando através dos números. Caso você ainda não saiba como utilizar os números no braço do violão, aí tem um link, eu acho que é antes desse podcast. Aí você clica, vai lá na página, está tudo especificado, depois você volta aqui. Ok? Então o que acontece? A gente tem intervalos maiores e intervalos menores, né? Tem intervalo diminuto, intervalo aumentado, mas eu só vou falar dos intervalos maiores, menores e justos, né? Intervalo justo. Então veja bem, se eu toco o 53, que é a nota Dó aqui do acorde Dó maior, e depois eu toco a nota Ré em seguida, nesse caso eu estou tocando e cantando o intervalo de segunda maior, tá? Dó, ré, dó, ré. Aí o que acontece? Eu vou repetir isso várias e várias vezes. Depois, se eu for tocar o Dó e o Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi. Aí eu estou tocando um intervalo de terça maior. Aí é a mesma coisa, repetir, né? Agora o Dó, Fá. Dó. Intervalo de quarta justa. Mas por que justa? Porque justa vem de ajustar, né? Porque se você se não tivesse esse intervalo justo, a escala sairia desafinada. Então, para afinar a escala, os teóricos inventaram, né, criaram, no caso, esse intervalo. Agora vamos para o intervalo de quinta justa, também nesse mesmo formato aí. Dó, Sol, Dó, Sol. Agora vamos para o intervalo de sexta maior. Por que sexta maior? Porque entre a primeira nota do acorde e a sexta, a gente só tem um intervalo de meio tom, tá? Então a gente tem Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá. Observe, pessoal, que eu estou tocando uma nota de cada vez, tá? Porque a gente tem intervalo em acorde e em notas melódica, no caso que a gente está trabalhando as melodias, tá? Agora o Si, Dó Si, que é um intervalo de sétima maior. Dó Si. esse intervalo é difícil de cantar. Dó, si, dó, si, dó, si, dó, si. Depois o dó, dó, né? Que é a repetição da primeira. Aí é um intervalo de oitava justa, tá? Dó. Tem que, no caso, cantar uma oitava acima para poder cantar a segunda nota dó aguda. Bom, esses foram os intervalos. Parece assim uma coisa meio que boba ficar fazendo isso, mas não é não, pessoal. Se você treinar isso todo dia, vai fazer muita diferença na hora que você estiver fazendo solos no violão, tirando melodias e até mesmo fazendo as suas harmonizações, tá? Mesmo que harmonizações a gente já faz um trabalho através dos acordes que está na aula anterior a essa. Ok, pessoal? Então é interessante. E aí para a escala menor, na escala de Lá menor, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz na escala de Dó maior. Então você vai cantar os intervalos na escala de Lá menor, fazendo o mesmo processo que a gente fez aqui na escala de Dó maior. E assim, repetindo várias vezes o mesmo intervalo. E observando a distância de som, né, que você está cantando. Ok, pessoal? Isso vai ajudar bastante aí nos seus estudos. Como eu disse antes, parece uma coisa boba, mas não é, tá? É interessante que treine isso aí todos os dias um pouquinho, fazer esse treinamento para poder ajudar aí. Logo, logo você vai observar os ótimos resultados, ok? Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.